Gente, hoje é 5717, aguarde. Hoje é 5717, tem condições de colher aqui pessoal fazer o pushback mais a retaguarda? Para o pátio 3, eu tenho o tráfego da companhia iniciando para dar início ao pushback no portão 1. Ele aguarde que eu vou coordenar com o tráfego da companhia. Vai, está aguardando aqui. Objeto 6749, tem condições de fazer o pushback simultâneo com o tráfego da companhia no portão 4? Ou mesmo já fazer o pushback mais retaguardo para o pátio 3? Confirme? Sim, meu objeto 6749. Pode ser. Ok, o objeto 5717 é autorizado o pushback no portão 4, mas aí está aguardo para o pátio 3, simultâneo com o tráfego da companhia no portão 1. Sabia, então, mas aí está aguardo no pátio 3, simultâneo com o tráfego da companhia no Siga o WebJet 5896. Tá no 2, pronto pro push e acionamento. WebJet 5896 vai aguardar, tem dois tráfegos da companhia iniciando o pushback no portão 1 e no 4. Jefferson, pronto. Para o start. POV. WebS 577, aguarde para dar início ao táxi. Obrigado, Ana. Para o táxi, 76749, 137 a bordo, 3 horas e 40, vale 1. WebS 6749, autorizado táxi até o ponto de espera da 0 via Índia, Alfa no ponto de espera, chame pronto. Autorizado até o ponto de espera, Índia, Alfa, tudo lá. Então, pronto, 6749. WS 5717, autorizado táxi fora ponte da Dona Zero via Índia Alfa, seguindo o tráfego da companhia, no ponte fecha e pronto. Ajuste no 0 no 2. 0 no 2, via Alfa, seguindo o tráfego da companhia, depois de espera da 1-0 chamada WS 6749, autorizado alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 020 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 2. O WS 5969, escuta da torre? Aqui, eu tô com o seu, por favor. Gente. Chamaremos o Bush, 5936. WS 5717, após a rolagem do tráfego, da pista no 0, 30 nem manter, pista 1 no 0. Após a rolagem do tráfego, companhia, 30 nem manter, 1 no 896. WS 5896, livre, pushback, estacionamento, chama para o táxi. Livre, chama táxi, 5896. WS 6749, decolado aos 09, controle agora em 19.35, por favor. 1935, boa, mensagem pra nós. Controle Salvador, objeto 6749, passando 2300 pés, na rua Alefa. 749, contato no radar, sobe 340, sai da arma. Sobe 340, na rua, 6749. Objeto 5717, autorizado decolada, pistão no 0, vento 020 graus, 03 nós, ajuste no 092. Objeto 5717, decolada 12, controle 1-19-35, bom voo. 1935, abraço, até amanhã. Autoriza da presença da El? Perdão. No controle 1-19-35, perdão. Objeto 5717, perdão. Bom dia, Web 5717, transfere. Bom dia, 5717, contato radar, estado nível 340, saída da El. É o 577, eu sou Lizelda, presente? Leda. Leda, grato. Prossiga, Web 5896. Está com problema com o passageiro a bordo. Vai ter que retornar aqui e a gente está presente na polícia. Gente, vou fazer a coordenação aqui com a polícia. Roger, American 98, Squawk 9, descent level 050, direct to Dune position, Can you maintain high speed on set? Roger 92, you're the first one to land. Voltar pro portão 2, é isso? Afirmo. Ok, pode voltar pro portão 2, ok? Prossiga aí pro... regresso até o portão 2, a gente já solicitou o apoio da polícia. Tá bom, muito obrigado, retornando. Dia 804, a sua identificação desce ao nível de voo 060. Confirma a inspeção de desvio. Ciente, prepara a chegada da bomba descendo a 060, 250 nós. Sete, agora com centro Recife, frequência 1288, secundário 126, decimal 0, bom voo. 995, a sua identificação, desce ao nível 070, aguarde chegada Bonf. 995, 250 nós na chegada. Web 5717, agora com o centro Recife, 125, decimal 1, secundária, 133, decimal 25, bom voo. 3325, obrigado, bom final de semana, bom dia a todos. 990 down to 2,000 feet. KNH1012, report established on localizer. ...804, descida para 3.000, ajuste no 0 no 3. 3.000, ajuste no 0 no 3, boa noite, 04. Gol no 995, autorizado 4.000, ajuste no 0 no 3. Tá em meia, Autoridade, puxa pra menos, chama pra táxi, aviante 5896. American 980, complete final Elastic 3, runway 10 and call tower 118.6, have a good land. American 980, tower sound localized in Ireland, runway 10. American 980, I have an inside clear to land runway 10, wind 220 degrees, 02 knots, QNH 1013. 1013, autorizado 2000, reportará estabilizado na LS, boa noite, 04.